Geral 9972, desça até 4.000 pés, general 9017, reduza 2009. Para 4.000, reduzindo para 209, federal 9972. Confirmada a paz toda, está autorizada a ser central IADS X-Ray ou Chanel é 225? Relativo. Sim, confirmada IADS. Estação 6225 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 140, forma estabilizada. Já está curvando, já está estabilizado na IRS. Estação 6225. Estação 9972, autorizar defesa 2.000 pés. Está cruzando o nível 075, tem condições de continuar a aproximação? Afirmo. Autorizar 2.000 pés, ajuste na 047, autorizar o canal ILS e pode estabilizar. Tudo bem. Canal ILS, o canal é 6225. Canal 6225, completo chame torre 1895. 1895, 6225, bom dia. Sim. Federal 9972, está autorizado o sinal ILS, informe estabilizado. Informar estabilizado, Federal 9972. Pelé. Anteriormente, entende após desvios, intercepta a chegada e reportará estabilizado, igual no 759. Bom, 759, não foi compreendida a mensagem de desvio, confirme a prova quantas milhas. Pequeno desvio, mais 5 milhas no máximo, igual no 759. Azul 4040, pronto, 4040. Autorizado, confins, via Pesulo 21, nível 360. Saída Arbó, releve, com curva pela direita após decolagem. Aciona 5002, o 4040. Autorizado, confins, via Pesulo 21, saída Arbó, transição eleva. 360, autorizado, confins. Mergulha direito, 5002, transponder azul 4040. Porta do push azul 4040. Chamar aberto. 409, boa no 0970. 759, reautorizado descida até 3.000 pés, NH1 na 097. 3.000 pés, na 097, igual na 759. Sona 093, reautorizar a descida para 4.000 pés, CH1 na 017. Desce para 4.000 com 1.017, voo no 093. Zero 9972, estabilizando no ILS 10. Zero 9972, complexo chame torre 118 do sinal 95. Torre 10895, zero 9972, obrigado, bom dia. Sim. Contra o observador, voo no 093, pequeno de via esquerda, volta pro 210, não tem condição de guardê-lo. Dois, um, zero, a proa, reduza para 200 nós, com 093. Reduzindo para 200 nós, com 1093. 9. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Sideral 9972, está no ILS, passando externo. Federal 9972, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 050 graus, 59. Livre pouso, Federal 9972. Base. Zona 093, reautorizar descida até 2.000 pés. 2.000 pés, descida Gol 1093. Federal 9972, no solo 45, chame controle solo no 2019. 29, obrigado. Federal 9972, bom dia. Autorizado táxi seria Alfa Kilo 43, fica atento à sinalização no pátio. Alfa Kilo 43, atento à sinalização, muito obrigado. Ele pôs 1-0, vou na 7-5-9. 1093 para interceptar o localizador, esquerda, pro 1135, rumo estabilizado. Esquerda 1135, reporte estabilizado, gol 1093. Estabilizado, campo à vista, gol 1093. Gol 1093, chame a torre 118, decimal 95. 1895, gol 1093. Voador, bom dia, o gol 1093. Agora uma milha e meia para o índice SA. Gol 1093, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando o gol 1093. Solo 459, livrou 219. 219, Oliveira. Mas dia, gol na 759. 759, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, gol na 759. Puxa, questionamento, da 3890. 3890, autorizado, puxa, qual táxi? Qual autorizado, pista 10, vento 050 graus, 4 nano. Livre de pouso na pista 10, gol 093. 3570, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 10017. Solo 593, controle solo 1219. Solo 219, voo 10193. Salvador, bom dia, voo 0093, escuta o telefone. 093, bom dia, Alfa Juliet, 05. Alfa Juliet, 05, voo 1093. Taxa 3290, porta 120, alterna a porta da mesa, autonomia 4 horas. Copiado, 120, porta 3290, autorizado táxi Índia, ponte de paredão no 0 Torre, 198, small 95, que legal, 0 no 6. 0116, autorizado Índia, ponte de paredão 3295, 1 a 2, Taxa 3290. Que legal, 0 no 7 aqui. Ok, 0117, obrigado. Salvador, voo 132190, tá pronto. 40. Autorizado, pushback acionar, contato 4047. Autorizado, pushback acionamento, vai chamar para o táxi 4047. bom dia, o Rio 98111, lembrando 240, para o número 98111, achando identificação via mar, desça para nível 050. Via mar 050. Aposta Bob Sap para 981. Já mantém a chegada, aguarde. Decolado aos 59, controle Salvador 120, 10-8. Salvador 120, 3-8-90, bom dia, obrigado. Bom dia. Controle Salvador 1, bom dia, 3-8-90. 3-8-90, contato radar, vou para nível 330, saída PUCA. Saída PUCA 330, então 3-8-90. Na minha 570, com fim de velocidade. 250. Mantenha 250, pro de Duna. Pro de Duna, o lado da casa, né? O 9811, é o número 2 na aproximação, reduza para 2509. Para 2509, falei, dona. Acionou 4040, Campinas alternado, 3:20, VOD 97. 4040, autorizado táxi via Índia, ponte perdão no 0, torre 118, espão 95, que legal no 0, no 7. 2017, até o ponto de espera da 10 via Índia, azul 4040. Então 3890, nós estamos no desvio à direita, agora estou ao 8085 por 15 milhas de informações. Autorizado desvio. 3890. 4-6570, retorno pequeno de esquerda para evitar a formação. 1-60 para o 50. Apta 6570, reautorizado, esse é 3000 pés. Legal, 9-0-9-7, confirme a proa e por quantas linhas? Aqui, estamos com a proa de Duna novamente, sendo a 3-0, a 6-5-7-0. Salvador, bom dia, this is Europa 0-8-3. Europa 0-8-3, bom dia, Red 4. Ready to copy, Europa 083. Europa 083, clear Sierra Charlie Echo Lima via Upper Zulu 10 until Pugavi, then Upper Zulu 16 until Bravo, Hotel Zulu, then DCT Romeo Echo Delta Alpha Delta Upper Zulu 2-1 Sierra Charlie Bravo Then Upper Alpha 310 After flight time hold Aflog, correction Dial departure and Motivan transition Light turn after departure Stall code 5011 Flight level 380 Europa 02 Europa 03, clear to destination Sierra Charlie Eco Lima via Perzulu 10, Puba, Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct right at Upper Zulu 2-1, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, flight plan route Departure dial, departure transition mode, right turn, squawking 5011 on flight level 380, Europa 03 03, report ready to push We are ready to push Europa 03 Clear pushback setup, front end tags Europa 03 Clear pushback and setup and we call you ready for taxi Europa 03, obrigado Minha 570 é autorizada a descer até 2 mil pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Até 2 mil pés, autorizado ILS, forma estabilizado, acerta as 6570. Azul 4040, decolada 05, controle Salvador 120, décima 8. Controle 108, azul 4040, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4040, decolagem. Azul 4040, contato radar, subindo a nível 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor, azul 4040. Stan 3890, Xami Recife 12685, alterno 2545. Posição, hotel, posição. 07 para a coordenação nível 360 Galeão. 3153, autorizado Galeão, via Upper 9857, Mouso, conforme. Nível 360, saída Tael, Leda, Irume, transponder 5577. Ok, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, Upper 9857, Mouso. Escola da 10, Gael Leda Irume, 5577-3153. É ponto, pronto, puxa. bom dia, Gol 963, autorização Galeão, formação em hotel, posição 08. Gol 963, Galeão autorizado, via P9857, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume. Responda 5027. Atingindo 5.000, 9.000. Apita 6570, chame a torre 1895. 1895, apita cargo 6570, mande. Rio 9811, reautorizado 2.000 pés, Senegal na 097, autorizado sinal LS. Nome e conta estabilizado. Para 2.000, reportar estabilizado, 9.89. Salvador, bom dia, é o Azul 2783, destino é Vitória da Conquista, presidente da Unicórnio na 3, Romeu. Azul 273, número 2 Copa, aguardando. Hotel no Golf, 500 pés, Serra Novembro. Adicionado 0132. Está autorizado. Tá, Mongol, ficando pronto a colagem com a relação com a torre, 1 no 8, 5. Romeu, Papa Ronaldo, Romeu Golf, torre. Bom dia, seu nome é Tacritério, chame o pronto táxi. Europa 083, ready to taxi. Alô, Salvador 31, 5307, pushback acionamento. Europa 083, ready to taxi. Europa 083, approve taxi, vai India, hold point. Runway 10, call tower 118-195. Holding point 10 and tower 118.95, Europa 3153. 3153 após 330, taxi alta, guarda, autorizado, puxa, auto táxi. Guarda 330, está autorizado, puxa, auto táxi, está 3153. Do 4040, contendo diretamente com Recife, na frequência 128.8, ou termo 2000.0. 288.260, 4040. Estabilizando o ILS, o 9811, visual. 9811, complete chame torre, 118, decimal 95. 9815, obrigado, bom dia. Direito, saída, arbot, elefa, piló e direto. Controle 20.8, aciona 5.02.000. Vitória da Conquista, nível de voo 1-0, decora 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, Opilor, DCC, controle 1-0-8, transponda 5-0-2. Correto, ponto puxo, uso 2-7-3. Vai tomar para puxo. Azul 4201, Transcópio. Transcópio, Azul 4201. Autorizado Campinas, via Tesouro 1-0, por base Tesouro 1-6. Pelo Horizonte, Chamode, Upsulu 30, nível de voo 340, saída da El, transição ótima, com curva direita após a colagem, transponda 5021. Autorizado Campinas 340, via Upsulu 10, por base, Upsulu 16, Bravo, Hotel Zulu, Chomote, Passeio Zulu 30. A saída da El Monte, mansão para a direita, 5029, próximo atrasou, 4201. Confirmando, transição Monte, vai para o Bush, Azul 4. Transição Monte, Azul 4301, tá? Salve, Salvador, bom dia, Chicago 6570, livrou na sua escuta. Chicago 6570, bom dia, autorizado táxi. Alfa Kilo, Pato 3, posição 07 prevista. Fica até de sinalização no Pato. Difuso 10, 98 Aurora. Salvador, é o voo 865, bom dia. 65, bom dia. Sol. Bonitas a saída prevista para Brasília. Saída boa, leva. Está pronto, Cobb? Está pronto, Cobb. Voo 865, autorizado Brasília, VPZ 17, nível, 36, nível de voo 360. Saída boa, eleva com curva direita da decolagem. Responda 5033. Cliente autorizado Brasília 360, Hotel Zulu 97, Arbor, Elefa, curva direita 5033. Transponder e o controle 120 de pão. Correto, ponto busco 1-8-6. Intenções para seguir com o Proeste ou ProSul? ProSul, após parte do Pico Açul, até o Melo. Gente, autorizado o cruzamento da final da pista 10, Hotel Romeo Golf, chame livrando o eixo. Autorizado, chamará livrando o eixo da 10, Hotel Romeo Golf. Air Europa 083, cleared for lineup and wait, runway 10. Lineup and wait, runway 10, Europa 083. Rio 98 no 1, no solo 1 no 5, direita, controle solo no 2 no décimo 9. Direita, Meu gol já livrou o eixo 10. Sim, chame o controle em 120 decimal 8. Bom controle, cara. Controle, bom dia, Papá Romeu, até o meu gol. Até o meu gol, prossiga. Decolado em Mar, livrou agora o eixo 10. Se autorizado, sobrevoo paralela Pituaçu, 500 pés. Autorizado. Autorizado, Hotel Romeo Golf. Autorizado, Hotel Romeo Golf. com informação hotel, posição 05, autorização para Confins. 93 para Confins, prepare agora, aguarde o bote. Arbora com hotel. Papa 03-120-180. Kenegal no 0 no 7. Kenegal Alfa, considera uma torre da semana que você vai ter. Voo no 093, Confins, copia? Prossiga. Salvador Confins, 360 nível, via Upper Zulu 21, decolonar 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, eletro. 1208, controle, 5032. Para o nível 360, para Confins, via Zulu 21, que tem uso é 1-0, primeira curva direita após decolagem, na saída Arbor, transição Elepa. O controle no 208, transponder 5032, o gol 1093. Aparece o pushback selamento. Reporte gol 1093. Da 3, 1, 5, 3. Autorizado decolar, 1 no 0 grau, 0 9 nosso. Ali decola, 3. Fala do 4201, no posto 3 para puxar. 963. Chamou no push? 4201 no bot 03 para push. 4201 no 3 está autorizado a recrutar. Obrigado, chamar lá, fazer 401. Espaço Salvador, Ocean Air 6225, cliente da Hotel para Brasília. 6225, Brasília, 380, copia? Copia, 380, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, Brasília, 380, autorizado via Pesulo 17. Depois da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, é lenta. 1208, controle, 5035, transponder. Volta para Brasília, 380, decola 10, primeira curva à direita, Arbor, direção Elepa, Upper Zulu 17, controle 12080 e transponder 5035, Oxenar 6225. Correio, senhor, para o pushback acionamento. Para o pushback acionamento, Oxenar 6225. Decola os 23, chame o controle, 120 decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, tá? 3153, foi escuta, cruza, Rio Pés, Brasil, Azael, letra, quando você cruza, é o que? 3153, supa, e mantenha 360, saída da El. Antigo 3153 da presente, pista magnética 195, devido a formações. Deus após o Ileda. Após o Ileda. Deus aguarde, número 2 do setor, boa noite, minha senhora. Salvador, gol 963, puxa de acacionamento, posição 08. 08, tá atualizado, chega pro táxi. Valeu, 963. No direction, da departure. Que der o departure, Israel, Leda, after Motiva. Tá, my place. We are proceeding now to Leda. We have an error in our database. Hey, fly Leda and contact the Jesus Center. 1251, enable 13395. 1251, 12295, of 083, sorry. 13395. 3395, of 1098, good day. Aprondo Leda, 3153. Azul e Brian da Guarda, está autorizado para o pushback no portão 2, chame o contato. Gente, 965. Azul 2783, pronto para puxa, acionamento 3 robô. Está autorizado no pátio 3, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, Azul 2783. Salvador, bom dia, Azul 4201.0, pronto. Azul 4201, autorizado decolar, 100 grau, 08 nós. Decolagem autorizada, Azul 4201. voo no 093, posição 05, push e acionamento. 093, posição 05, aguarde para o pushback. Aguarda. Azul 2783, pronto para o táxi, 47 a bordo, 3h30 de autonomia, alterna Salvador. Azul 2783, prossegue até a saída do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal, Azul 2783. Prossegue até o pátio 3, Azul 2783. Uno 963, 6h57, Campinas, 118 de ouvido. Azul 4201, decola os 29, chama o controle em 120 decimal 1. Controle agora 108, Azul 4201, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, decolado, cruza 1000 pés da El Leda Motiva. Contato radar, subal 340, saída da El. 340 na da El, Azul 4201. Para o táxi, o Gono 865, 175, 3 horas, Uberlândia. Via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0, 7, bom voo. 17, ponto de espera, torre 1895, obrigado, bom dia. Aguarde no 06, 1225. Através do 5, gol no 963. Azul 273, segue o gol, Via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0, 7. Prossegue agora a retaguarda da aeronave da Gol, o Azul 2743. Gente, visual com o Gol, vai na sua retaguarda, vai reportar na ponto de espera da 1-0. Azul, Gol 963, taxia via parte principal, Engenho Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1, no 895, QNH 1-0, no 7. Engenho Alfa 295, 1-0, no 7, ponto de Gol, fazendo. Bom dia, 621, para o Galeão. 621 para o Galeão, aguarde cópia. 625, aguarde o instante para o início do pushback 06. Mais dois minutinhos. 093, após a passageira aeronave da Azul, a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 5, chama para o táxi. Sente após a passageira aeronave da Azul, autorizado o pushback, reporta táxi, gol no 093. Xené 6225, no portão 06, está autorizado o pushback, chama para o táxi. Xené 6211, Galeão, copia? Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota, decola da pista 1-0, primeira curva, direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, acione 5025 no transponder. 3.0 da 1-0, pronto. Autorizado alinhar e manter, gol no 963. E mantém, 1-0, 963. no 865, decolou os 33, chame o controle 120, décimo 8. Corona 1008, bom dia. Controle, bom dia, 1865, decolou. Controle, o Bruno 865. 865, suba ao 360, saída Arbor. 360, Arbor, quando possível, pro de Elefa. Pisado Elefa, após 4.000 pés. 4.000, Elefa, o Bruno 865. O Azul 273, pronto, por perdão. Mantenha o ponto de espera. O 2718 informa que cumpre apenas a restrição 3.000, a restrição inferior da subida, ok? Sim. Primeira 3, observa um pássaro à direita se movimentando a uns 50 metros da sua direita, ou um pouquinho mais. 9, identifique. Entrou de Mário para chegar na Mário, reporte para descida. Entrou de Mário, mantém o 90, reporte a descida, passa aí a 2229. Sua, ligeiramente à sua direita, na direção, saindo aí para Taxway Charlie.